E aqui estou, te apresento parte do meu dossiê. Eu pelo menos aquilo que me restou. Não basta apenas enxergar que não vai ver ranhuras ocas de loucas palavras do meu flow. Junto com meus venenos, todos os pingos de domingos espalhados pelo chão do ateliê. Pingos pequenos, num órgão que de tanta guerra congelou. Pingos a menos de NC. Porém pingos tão fortes que ao cair no chão recriam mundos em teus terrenos. Pingos que matam sede de imundos nos mais profundos guetos obscenos. Poucos me chamam de ET. E aqui estou, rimando, mas não pra você. Aquele que bebe e antecede o fato, que só paga pra ver quando se pede nota se bemol nesse relato. Maluco de Brahma ou Skol, a tinta secam no godê enquanto desliga a TV pra ver o sol. Que amanhece frio no eterno fio da meada que no som retrato. GNZ, sola do sapato, um tubarão que não se pesca com anzol. Total anti-MTV, um caracol que leva a casa na mochila pra nunca plantar raiz. Boa feliz sem precisar de passaporte e brevê. A clave do campo de futebol, um arco do triunfo na Afonso Pena e no Champs-Élysées. Bebendo pingo que pinga da pinga, quase um etanol. GNC, eu sou tudo que fiz e se eu fiz foi só porque não devo ter um pingo de vergonha ou simancol. Um cabo na maconha, aquele que só te envergonha. Em português, inglês ou espanhol, um puto tocado de bronha. Não fiz por mal, mas é difícil pra tu entender. GNC, maldito quando dito pelo feito. Fito meu defeito, feito grito que sai do meu peito. Pita e peito, mito que vai do respeito alheio ao agito. Que no meio disso tudo mostra apenas meu proceder. Um ato interno marginal. GNC e atrás. Atrás, 2010, atrás. Aquele que me seguiu por toda a vida. Hoje eu levo esse nome, cada estrofe da minha rima. Eu sou aquele que chega e contamina a sua volta. Entregue no seu endereço, causando sua revolta. Sintomas adversos, efeito colateral daquele que escutou tudo pensando que era normal. Tá aí o fato, tá aí a cena, nossa epidemia. Entrando na sua casa, fazendo parte do seu dia a dia. Pensaram que estava erradicada essa doença. Estavam todos sossegados, se apegando em suas crenças. A diferença é que eu faço tudo o que eu quero. Sou o branco, sou o verde, o azul, o amarelo. Não importa, estou presente em cada pensamento. Eu sou o vírus que contamina o seu asfalto cinzento. Me dá um tempo, eu não preciso pensar de outra forma. Sendo uma marionete, mais um bloco da tua obra. Pra construir castelos que tomam com vento. Atrás de NZ, andamos contra o tempo. Então lamento, se não entendeu nenhuma palavra minha. Continue na mesmice, seguindo sempre a mesma trilha. Realizo o que sonhei, meu sonho coloque em prática. Artimanhas e táticas, sem uso da matemática. Apenas sátira, verdades dissolvidas nesses versos. Revelando nesse mundo, submundo paralelo. Sou eu mesmo, eu tenho meus deuses e minhas crenças. Estou consciente que assinei minha sentença. Nesse mundo, onde se morre com sonhos e desejos. Pelo menos um eu realizo, isso que eu vejo. Assim que penso, atrás de NZ. E assim que seja, pelo resto dos meus dias, mandando a ideia verdadeira. Verdadeira, atrás beats do